Na noite desta segunda-feira, dia 18 de fevereiro, foi realizado em Gaspar o segundo workshop Confraria da Carne. O evento foi realizado no Espaço Terral, na Rua Arthur Pofo, e teve a promoção da Casa das Carnes Petri. O convidado para realizar o evento foi o gaúcho Marcelo Bolinha, um especialista em cortes de carnes. No final do evento, Bolinha fez uma avaliação do workshop, que reuniu cerca de 60 homens, todos apreciadores de um bom churrasco. Primeiro com o ambiente aqui, né? O ambiente da Terral aqui é uma coisa fora do comum, você vem em qualquer lugar, né? Um ambiente de paz, aberto, assim, uma noite quente. Hoje tudo proporcionou um bom evento hoje, né? A carne, maravilhosa, né? Pessoal aí também, show de bola. Tomando um belo de um show artesanal da região. E também uma carne aqui dos frigoríficos da região, no caso esse foi do São João, que nos proporcionou também uma belíssima carne. E daí meu trabalho é só cortar e assar, que eu acho que até é a parte mais fácil. Você pegou praticamente a metade de um boi, desossou, cortou todos os pedaços, fez os cortes especiais, inclusive novidades que o pessoal não conhecia aqui. Isso, eu tenho viajado bastante e trouxe comigo o que está acontecendo de mais moderna nomenclatura de cortes de carne, quando se tem carne de qualidade para cortar, né? E surgiram muitas dúvidas das pessoas que prestigiaram esses eventos aqui? Não muito, porque eu tento também explicar nos mínimos detalhes, né? Aí o pessoal fez pouco, mas agora na volta da churrasqueira que apareceu bastante dúvida. E após os cortes, você usou aqui espeto e grelha? Isso, estou usando os dois, a grelha mais baixa, uma grelha mais em cima e espeto também, né? Que a churrasqueira proporciona, então nós temos que deixar a carne ficando boa, não interessa se é espeto ou se é grelha. Quais são os 5 tipos pedaços de carne mais que você está assando aqui hoje? Prime rib, T-bone, tomahawk, capa de filé e maminha. Qual a sua avaliação para a qualidade da carne regional aqui de Gaspar? Não, nota 10, não tem o que falar. O engenheiro agrônomo Henrique da Silva Pires participou do workshop e elogiou a iniciativa da Casa das Carnes Petri. Bem, esse tipo de iniciativa, acho que é importante aqui para a nossa cidade, para a região, mostrando primeiramente diferentes tipos de carne, né? Diferentes cortes de carne, como assar, como ver uma carne de qualidade, né? Uma carne marmorizada, né? Essa iniciativa aí do Julião, da Casa Petri, é importante para a nossa cidade, mostrando, né, o churrasco, né, de cada dia, né, e essa qualidade da carne com o mestre, né, do churrasco aí, dos cortes, que é o Marcelo Bolinha lá de Porto Alegre. Ele pegou praticamente a metade de um boi, desossou, tirou todas as partes, a picanha, a alcatra, a maminha, a fraldinha, a costela e demais cortes. É, mostrou os cortes tradicionais que a gente no dia a dia assa, né, mas também mostrou alguns cortes argentinos, americanos, né, não tradicionais aqui, que a gente também pode estar aproveitando no nosso dia a dia. E acima de tudo, mostrando a qualidade da carne, né? Hoje a gente tem que buscar as carnes prêmios, as carnes de qualidade, né? De raças britânicas aí, estão prosperando aí no nosso dia a dia, né? E Gaspar também, eu acho que pode estar produzindo esse tipo de carne, né? Uma carne de qualidade, uma carne prêmio, uma carne que paga mais o produtor rural. Quem sabe aqui nós também não vamos produzir uma carne dessa qualidade, dessa carcaça que está sendo mostrada aqui nesse workshop. Henrique, interessante nessa noite é a presença de produtores que produzem a carne de qualidade já aqui em Gaspar e também pessoas que são leigas, que só compram a carne no supermercado. Com certeza, né? É, vamos dizer assim, essa capacitação do profissional urbano, né? Do meio urbano, conhecer os tipos de carnes, né? Não, tá sabendo comprar realmente aquela carne de qualidade. E o mercado da carne premium, da carne de qualidade, está crescendo muito, principalmente nos grandes centros urbanos, esses centros que pagam um pouquinho melhor pela carne de qualidade. E Gaspar hoje é pioneiro, né? Tá sendo pioneiro aí através do Juliano, aí, do pessoal aqui do Terral aqui, dando essa oportunidade para nós se capacitar, olhando uma carne de qualidade, olhando os cortes diferentes que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E o Marcelo Bolinha, como especialista, valorizava a carne, a qualidade da carne de Santa Catarina. Com certeza, né? Essa carne produzida aqui num frigorífico nosso, de produtores aqui da região, do estado de Santa Catarina, nada mais justo do que trazer uma pessoa especializada, mostrando todo esse profissionalismo, né, que Santa Catarina está adequando com uma carne de qualidade produzida em nosso estado. Né? Ok, Henrique, muito obrigado. Agradeço mais uma vez e continuamos com esse tipo de iniciativa aqui para valorizar o nosso produtor rural e também o meio urbano, né, que conheça cada vez mais uma carne de qualidade. Do Espaço Terral, falando sobre o segundo workshop Confraria da Carne, Gil Dias para a Rádio Sentinela.